a Ti, Senhor. Eu entro na Tua presença, Pai. Venho abrir meu coração, sinceramente me aproximo para entrar em Tua presença e confessar minhas fraquezas, pois maior que os meus erros é o Teu infinito amor. Mesmo que eu não mereça, Tua graça sempre me alcançou. Me achego pra adorar, me achego pra me derramar, me achego pra me sinceramente me aproximo para entrar em Tua presença e confessar minhas fraquezas.